Eu queria saber o que aconteceu. Quando foi que o amor desapareceu? Quando foi que eu me tornei esse poço de saudade que vive em busca de salvação? Eu queria saber por que não me faz bem, se tudo que eu mais quero é poder amar alguém. Onde foi que eu enterrei o meu resto de esperança? Memórias não passam de ilusões. Outra vez eu me enganei e jurei o meu amor. Sem querer me dividir e gostar de mim. Mas eu quero mudar e ser alguém melhor, por entender como te curar. Deixarei um espaço pra sarar também. Eu queria saber o que aconteceu. Quando foi que o nosso amor desapareceu? Quando foi que eu desisti da nossa felicidade em busca de viver em solidão? Não vou te magoar, seja de esperança, pois nada floresceu no